Você morava no meu coração. O tempo todo a chave estava em suas mãos. Pra entrar e sair quando quiser, pra fazer o que der e vier. Você foi despejada do meu coração. Vá morar num beco da decepção. Diz comigo, feira. Você foi chave estava em suas mãos. Pra entrar e sair quando quiser. Você foi despejada do meu coração. Vá morar num beco da decepção. Diz como você foi na minha vida. Coladinho é bem mais gostoso.